paixão. DJ Bruninho do Comércio, agora manda ver, meu DJ. Tudo é lindo, você me deixou, e aqui dentro do meu coração ficou partido. Nesta cidade não vou mais sorrir. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Pra Madrid, Banda Pop Show. Meu amor, por favor, não esqueça de mim. Ah, o Bruninho do Comércio. Porque sei, sem você será o meu fim. Mas pra DJ ela, Bruninho do Comércio, faz se eu sofrer. Essa não, ela não gostar de mim. Só senti a canção que tocava em seu coração. Sua pele suave e macia ao tocar minhas mãos. Eu não sabia, ela é apaixonada. É fã e fica admirada.